A esperança cai num poço sem fundo. A vida insiste em roubar-te um vagabundo. Daqui para a frente tudo é diferente. Vamos mostrar que está aqui alguém. E os proveitos e as riquezas lá são para todos ou não são para ninguém. Para todos. quero sentir ao chegar a vontade de partir para outro lugar. Vou continuar a procurar o meu mundo, o meu lugar, porque até que eu sou. I'm not afraid to die. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E hoje vou dar-vos mais um programa dedicado a lançamentos de 2015. Vamos começar o nosso Riff Service num tom hard rock melódico AOR épico. Um som que faz uma mistura entre hard rock, AOR e um pouco de power metal. Vocês vão já perceber o que eu quero dizer. Para começar, temos uma banda que se estreia no nosso Riff Service, apesar de ser uma das minhas bandas preferidas de finais dos anos 90. Estou a falar-vos dos britânicos Tan, que em 2015 lançam o seu 12º álbum, o álbum Isla de Muerta. Para vocês, Tan, Angel of Darkness. We'll be right back. após os britânicos Ten, o nosso riff service seguiu em tons hard rock AOR melódico com um som épico, com os suecos Airstream e a música The Power of Music, retirada do álbum Kingdom of Isolation. Este álbum conta com a participação de alguns nomes conhecidos do cenário musical e devo destacar o guitarrista Kim Marcello, guitarrista que foi do Zero. E vamos agora para uma nova sequência e vamos continuar em tons hard rock melódico. Para começar esta sequência temos os norte-americanos House of Lords, que em 2015 lançam o seu 10º álbum, o álbum Indestructible. Para vocês, House of Lords, Another Dawn. We'll be right back. Play that heavy rock and roll. após House of Lords, ficamos com um projeto, com um supergrupo liderado por Michael Schenker, o Michael Schenker's Temple of Love. Supergrupo que conta, além de Michael Schenker como guitarrista, com o vocalista Dougie White, com o teclista Wayne Findlay, com o baixista Francis Buchholz e com o baterista Herman Rarabell. Estes dois últimos foram ex-membros dos Scorpions. E do terceiro álbum do projeto Spirit on a Mission, ficamos com a música Communion. E terminamos a sequência com Mike Onesco's Guitar Army e a música Keeping the Flame Alive, do álbum In the Name of Rock and Roll. E vamos agora para uma nova sequência. O programa vai ficar com um som mais moderno e mais pesado. Para vocês, e do álbum Disguises, terceiro álbum desta banda britânica, vamos ficar com Jet Black, Poison Rain. pós Jet Black, ficamos com um super grupo que conta com 3 membros dos House of Lords: Chris McCarville, Jimmy Bell e BJ Zampa. Estou a falar-vos dos Max Explosion. Ficamos com a música Trigger Happy, do segundo álbum da banda, o álbum Dirty Angels. E vamos continuar agora o nosso riff service num tom moderno e pesado. E vem para o nosso programa os suecos Midway, que em 2015 lançaram o álbum Kickstart Riot. Para vocês, Midway, Hey Ho! take it. Don't want, don't break it. Just make me wanna. Fix you all with me, baby. You are brave, but fix you all the way to my house. And we take yourself, so take you home with me. All with me. Be my sweet baby. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Midway, ficamos com os Dynamite Roadkill, Take You Home. Uma banda alemã que em 2015 lançou o seu segundo álbum, o álbum Godspeed. Esta banda apresenta-nos um som hard rock com muita influência de punk e de heavy metal. E vamos agora para uma sequência mais calma do nosso Riff Service, com duas estreias no nosso programa. Para começá-la, temos os franceses Bukowski, que em 2015 lançam o seu quarto álbum, o álbum On The Rocks. Para vocês, Bukowski e a música Birth. Second time when you came into my world, I never felt this kind of love before. All the sinners turning around became my worst enemies. Our secrets, life's a gift. Sweetheart, come on my shoulders, let's have a walk together. Your smiles erased all my beliefs, and I swear, sometimes I run away just to bring back stories. Sometimes I run away just to hear you on the phone. Sometimes I run away to see your eyes again. Somehow I find my way to join you. Shining upon my road, nobody knows, but I think it's better. this. Come on my shoulders, let's have a walk together. You smiled and raised all my beliefs. E após uma bela balada dos Bukowski, ficamos com os alemães Ivory, que lançaram o álbum Sweet Scene em 2015. E deste álbum resolvi escolher a música Evil Eyes. E vamos agora para uma nova sequência no nosso Riff Service. O som vai ficar pesado novamente. Para começar esta sequência, temos Milan Pollack, que em 2015 lançou o álbum Scared to Perfection. E para vocês, Milan Pollack, Green Demon. Yeah. e após Milan Pollack ficamos com Soto, The Fall, do primeiro álbum da banda Inside the Vertigo. Soto é atualmente a banda principal do vocalista Jeff Scott Soto, que conta com Jorge Salan como guitarrista, BJ nos teclados, David Z no baixo e Edu Cominato na bateria. E vamos agora para uma nova sequência e vamos manter o som do nosso riff service pesado. A primeira banda da próxima sequência são os canadianos Miron, que em 2015 lançam o seu primeiro álbum, o álbum Lacrimosa. Para vocês, Miron, Keeping My Hands Clean. após Miron, ficamos com um novo supergrupo, os Motor Sister, que em 2015 lançaram o álbum Ride. Ficamos com a música Get That Girl. Este supergrupo é composto por Jim Wilson e Pearl Adey como vocalistas. Pearl Adey é filha de Meat Loaf e casada com Scott Ian. Scott Ian é o guitarrista da banda, que conta também com Joey Vera como baixista e John Tempesta como baterista. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter mais uma banda que tem alguma influência de heavy metal e de punk no seu som. Estou a falar-vos dos australianos Chainsaw Hookers, que nos chegam com a música Killer Party do álbum We Want Your Blood, segundo álbum da banda. Para vocês, Chainsaw Hookers, Killer Party. Drink it! após Chainsaw Hookers, ficamos com os californianos de San Francisco, The White Barons, e a música It's Alright, retirada do álbum Electric Revenge. E vamos agora entrar numa fase que vai ter um som mais clássico. Vamos voltar a bandas mais conhecidas. Para começar a próxima sequência, temos os Nelson, que em 2015 lançam o seu 10º álbum, o álbum Peace Out, álbum dos irmãos Gunnar and Matthew Nelson. Para vocês, Nelson, Back in the Day. Take it in at the movies. E após Nelson, ficamos com The Darkness, Roaring Waters, retirada do quarto álbum da banda, Last of Our Kind. E terminamos a sequência com aquele que eu considero um dos melhores álbuns já lançados em 2015. Estou a falar-vos do quarto álbum dos Trickster, Human Era. Para vocês ficou a música Rocking to the Edge of the Night. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar, temos uma balada da finlandesa Laura Linney. Uma balada retirada do álbum Smoke and Mirrors. Primeiro álbum da vocalista, que antes era apenas músico de estúdio. Para vocês, Laura Linney, Stay. So you're saying all hope is gone, and there's really nothing to stand for. You say it's the end, so let's not pretend. You try your best not to let it show, but I can tell you're not ready to let go. There's still something that keeps you here. Can't be wrong when the feeling's so strong. I need you to know. you're so far away from me. Even when I'm sitting here right next to you. We've been down this lonely road before, and every time you leave me back and leave me one more. Here and now, don't go away. Please don't turn away from me. Is forgiveness, it's not about keeping score. Thank you. nosso Riff Service aproxima-se rapidamente do seu final. E após Laura Linney, ficamos com Mark Slaughter, ex-vocalista do Slaughter e do Vinnie Vincent Invasion, que em 2015 lançou o seu primeiro álbum a solo, Reflections in a Rearview Mirror, e deste álbum resolvi escolher a balada Don't Turn Away. E terminamos a sequência com a estreia dos brasileiros Purpura Inc., com o álbum Breaking Chains. Deste álbum resolvi escolher a música Let Me Stay, Go Away. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos terminar com um som bastante clássico. Vamos terminar com o som de Southern Rock. Para começar esta última sequência, temos os suecos Kamatska e a música Made of Gold, retirada do sexto álbum da banda, Long Road Made of Gold. Esta banda é um power trio. Para vocês, Kamatska Made of Gold. Like a dream. ride that hellbound train. Com o canadiano Pat Travers que terminamos hoje o nosso Riff Service, e após Kamatska ficamos com Pat Travers Hellbound Train, retirada do álbum Retro Rocket, álbum da longa carreira do guitarrista canadiano, carreira essa que começou em 1976. E é com Pat Travers que me despeço hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e que para a próxima semana estejam novamente desse lado. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o On. Rock on! Taking on the